Fala pessoal, sou o Flyfish, estamos aqui para mais um Gavistática. Estou aqui com a Vivi, a rainha da balada. E aí, povo? Que é isso? O Fábio, que é o pegador aqui. Que é isso, rapaz? E aí, traço? Pega o que der na mão dele. E aquele que solta pipa, joga peão, vai comer o seu botão, o Ivozinho está aqui de volta. E aí, galera? Com a gente, é o nosso especialista. Depois de muitos pedidos. Vaso ruim não quebra e o pessoal da antiga começa a aparecer de novo, né? Ah, é, são 24, né, velho? Tinha que honrar, né, cara? Ah, verdade. Piadinhas à parte. E hoje a gente vai falar aqui das baladas e as cantadas infalíveis, né, cara? E se você está encalhado, depois que você escutar esse programa, você vai desencalhar. Ou vai afundar, né? Temos muitos especialistas aqui que vão te ajudar. Eu garanto que com as minhas vai sempre funcionar. Peidaram aqui, vamos ali, né? É. São as melhores, cara. Nunca vi falhar. Sempre que acontece alguma coisa. Tem aquela também, né? Você fica comigo ou mijo em você, né? Onde é que eu vi? As cantadas de pedreiro que tem. A mais recente é, você viu o Avatar? Não. Não. Como é essa? Você viu o Avatar? Não. Hã? Hã? Eco. Essa é a cantada, porra. Caralho, que cantada da porra é essa? Cantada de bosta, credo. Peraí, faz sentido? Ou só eu não entendi alguma coisa assim de segundo plano? Yeah. Uma coisa escondida? É, será que tem um trocadilhozinho? Tá no código fonte do que você falou e eu não tá, consigo... Tá puxando conversa, cara. Não, você simplesmente chega e diz... E aí, viu o Avatar? Aí ela responde sim, o que que você fala? Pronto, aí já pegou, já. E se ela falar não, o que que você faz? O quê? Fudeu, né? É, tá vendo que você vê que o cara tá preparado. Ele tá super preparado pra usar essa cantada na próxima balada que ele aqui fez. No Rio não se chama balada, não. Você corre de São Paulo. É, como é que chama aí? Baile. Porra de baile, pô. Aqueles playboyzinho da Zona Sul chama de night, vamos pra night. É o pico. Aqui em Maceió, pô, fala, vamos pro puteiro. O que tá pegando em São Paulo agora é falar onde é que é o... Vamos pro pico, é onde tá pegando. Pico? É. Pico? Isso. Que coisa esquisita. Só se for de São Paulo, a cidade de São Paulo, né, cara? Porque por aqui a gente é bom pra balada. Estado de São Paulo, mas tipo, não a ilha de Lost. Não o canavial, né? Então, onde você mora é reservado, assim, é tipo... Um lugar muito afastado. É, né? Eu moro no centro do estado. É um lugar muito afastado. Da civilização, tô falando. Não do estado. Aqui, ó. Outra cantada de pedreiro legal aqui, ó. Ô, gatinha, tá afim de ganhar 50 conto fácil? Ah! Como é que era aquelas que eu tinha falado aquela vez? É... Tem uma que eu uso com a Vi direto, véio, que é você é tão bonita que não caga, lança bombom. Ah, eu quero morrer toda vez que ele fala isso pra mim. Se você fosse um sanduíche, seria a X-Princesa. Ah. É. E aí, cremosa, vou te passar no pão e te comer todinha. Ai, gente, isso é de doer. Pega no meu canudo e me chama de todinho. Deus do céu. Ô, Viviane. Fale. Lá existe alguma cantada que realmente funcione? Claro que não. Isso nunca funciona, pô. Pô, mas falando sério agora, alguém já soltou alguma cantada? Não, nunca. Você tem que chegar assim, entendeu? Chegar como quem não quer nada e chegar com aquele chaveco minimalista mesmo, sabe? Aquele bem simples. Você chega, olha pra cara da menina e fala, eu e você, sim ou não? Não. Ah, é. Acabou. Você falou isso pra sua namorada, velho? É um fluxograma, né? Lógico. Sim ou não, se for sim pra um lado, se for não pro outro. Cara, esse negócio aí de cantada, vão por mim. Não dá certo. Se não rola aquela química antes, não vai rolar mesmo. Não, não importa o que você fale que vai adiantar. O que importa é o que você faz com o olhar. Ui, que profundo. Aquele olhar 43, tipo Paulo Ricardo. Ou aquele do Smigol. Aquele, né? Aquele de coitado, né? Por favor, aquele, né? Precioso. Aquele de coitado. É, o gato do Shrek. Velho, eu acho que o mais próximo que eu cheguei de dar uma cantada, cheguei assim, a menina não era nem bonita, velho. Não era nem tão bonita assim, mas eu tava ali, né? Era o que tinha pra hoje, né? Ai, que péssimo. Não, pô, eu ainda tenho que escutar essas coisas, cara. É, porque se fosse bonita, tu não tinha coragem, porra, de chegar. Não, na época eu tava de olho na amiga dela, tá ligado? Ó, essa é uma técnica que a gente tem que ensinar pras pessoas que estão ouvindo. Quando você tem interesse em alguém, Você não chega na menina. Você chega na amiga dela. Porque aí ela vai ficar com ciúmes e vai ficar afim de você. Por quê? Mas é que tá. Você tá dando em cima da amiga dela. Não, na teoria isso funciona, mas na prática não funciona não, porra. Eu cheguei lá na amiga dela, pô, e... Minha época de balada, olha só que coisa. Aí eu cheguei assim e disse, eu posso ficar aqui? Aí ela disse, pode. Só que ela saiu, tá ligado? Fica aí, tá ligado? Boa! Ela sem problema, né? Só que eu não. E foi embora. Caralho, pô, a menina não era nem bonita, tá ligado? Na hora eu comecei a rir, velho. Eu nem me senti magoado nem nada. Eu fiquei rindo. Caralho, que desgraça, velho. Aquelas, né? Eu já bebi o bastante, acho que eu consigo. Eu fiquei pensando, qual era a chance de eu ficar com a menina a mais bonita se a feia me rejeitou dessa forma, tá ligado? Isso tá tudo errado, velho. É melhor começar de outra forma. Nossa, eu tipo, podia falar não, mas ela era tão feia e ela não quis. Como é que eu vou conseguir alguém hoje? Não, vou pra casa. Mas mulher feia, cheia de mar, é f***, velho, também. Ah, tá cheio por aí, pô. É, pô, é... Tem muito. Aquelas que são feias, mas é orgulhosa. Ou então quando você vai perguntar a hora, assim, de boa, assim, sem pensar em nada, tu fala, não, que horas são, né? A menina já olha com a cara assim. Hora de você ir embora. Cara, acha que o cara tá dando mole, tá ligado? Tô em cima da... Cara, eu não sei muitas histórias assim. Não, porque... E o da lésbica que apertou sua bunda? Cara, é verdade. Nasceu o podre. Vamos ver. Eu tava na balada com dois amigos meus. Aí passou uma menina, né? Eles falaram assim, homem, é bonita, né? Ela passou e foi no banheiro. Eu tava de costas pra entrada do banheiro. Eles falaram assim, homem, é bonita, né? Passou, eu não vi. Aí a gente tava conversando e tudo. De repente a menina passou perto de mim. Pegou na minha bunda e deu um apertado. Cara. Isso foi uma cantada, né? Isso porque os dois amigos já querendo ficar com a menina, né? Não, e os meus amigos olhando assim, eu falo, cara, tipo, que pariu, o que tá acontecendo? Eu chamo a mulher e falo, e aí, com quem vai ser? Aí ela olha assim, com ela, tá ligado? E eu olhei, eu fiquei sem reação. Na hora que eu olhei, a menina olhou pra mim assim, com aquela cara na piscadela, de... Na né? Os meninos indignados, assim, pô, cara. Vai lá, né? Vai lá, pô, tá dando mole. Que eu não tinha visto que a menina tinha passado olhando. Aí eles falaram assim, pô, a gente achando que ela tava olhando pra gente, que a gente tava abafando. Se fosse outras pessoas, talvez essa atitude dela tivesse despertado mais interesse ainda. Né? É, né? Mas era bonita, Vi? Ela era bonita e era uma menina bem bonita. Mas te pegava? Ah, não faz o meu gênero. Ela era bonita e era menina. É. Menina, né? Também, parece que é atração, sabe? Sei lá, as pessoas olhavam pra mim, será que tem cara de sapatão? Eu fiquei pensando durante muito tempo se eu tinha cara de sapatão, porque uma vez eu fui na festa fantasia, aí eu tava fantasiada de diaba. Saiu da festa. Diaba. Diaba. Eu e as minhas amigas, assim. Ah, diaba. Demônio. É, diaba. É, pra mim veio, sei lá, aquela banda sueca lá na minha cabeça. Aba não, cara. Diaba, né mesmo? De Dancing Queen, né, cara? Aí eu tô saindo da festa, assim, aí tinha umas mulheres, assim, sentadas na calçada, lá, que não sei se tava na festa, o que era, sei que eu passei assim, eu escutei assim, diabinha, vem me levar pro inferno, eu vou, hein? Mulher, isso? Mulher. Tudo bem que eram umas mulheres, assim, que não parecia muito mulher, não, mas era mulher. Ah, é, né? Mulher que coça o saco. Mais ou menos isso. Responda aí, você já foi abordado na balada por uma pessoa do mesmo sexo? Já. E aí? Acho que quase todo mundo, né? Alguma vez na vida? Não. Não. Gente, pra que mentir, gente? Pra que mentir? Não precisa fazer isso. Você vê isso. Que ele tá encarando com muita normalidade. Né? Evitamos frequentar esses lugares, assim, tá ligado? Você é Viviane frequenta. Cara, hoje em dia não tem lugares específicos, eles estão por tudo quanto é lado. Tudo que é lado é aí, rapaz. O lado de trás é o pior, né? Aí é perigoso, né? Não, mas já fui sim. Mas foi aggressive, foi sutil? Foi no show do Backstreet Boys? Não, no show dos Backstreet Boys, cara, foi uma coisa impressionante, porque quando eu via, assim, um homem com uma menina, aí tudo bem, né? Mas era raro, era tipo, das 30, 40 mil pessoas que tinham lá, acho que eu vi 3. Eu não tava porque eu tava sozinho Esse mesmo. Esse tipo de show aí é muita mulher. É muita, muita não, mulher. Não, era muita, muita, muita mulher. E muito, muito, muito gay. Pô, tu muito foi pro da Madonna também? Não. Madonna que foi foda do negócio, né? Você via as entrevistas lá, velho? O pessoal que dava entrevista. Da Madonna, tu só entrasse... Falaram que só entrava se, ganhasse, se desse beijinho no segurança. Cara, mas isso aqui é um show que vai muito... muitos homossexuais e show da Ana Carolina. Ah, mas aí é de ambos os sexos, né? Eu fui num show da Ana Carolina uma vez, e eu gosto de Ana Carolina e tudo, né? Um monte de mulher que gosta também. Aí a minha irmã foi comigo, né? A frente, assim, tinha o pessoal que tava bem em frente ao palco e tinha o pessoal que tava mais afastado do palco. Cara, não dava pra ficar ali em frente ao palco, não, velho. Só tomava aquelas chinchadas. Nossa. Aqueles apertões misteriosos que você não sabe nem de onde veio. Pô, não foi isso aí que você teve que se agarrar com sua irmã, né? Pra não levar. Foi. Mas eu tô acompanhada. Eu sou muito agressivo. Cara, no show do Backstreet Boys, eu acho que eu levei 2 ou 3 apertões na bunda, em um de mulher. 2 desconhecidos. Que ainda ficou me encarando. Ficou me encarando, eu fiquei olhando pra ela, só que aí não falei nada. Eu não queria. Eu queria curtir o show, entendeu? Não queria essas coisas. Porque eu sou uma pessoa bem comprometida. Que conversinha e que show, né, velho? Backstreet Boys. Falar o que for, de um dos melhores shows que eu já fui até hoje. S2 Forever. S2 Forever. I Love You, Nick. Coisas assim, sabe? Mas o... Cara, não foi nenhuma cantada que eu levei. Mas sabe quando aquela pessoa tá te olhando com aquele olhar que, tipo, não precisa falar nada? Aquele que ele tá te olhando, tá te vendo pelado na cama dele falando... Dele? É. Eu pensei que você tava falando da mulher, cara. Não, eu tô falando do caso que aconteceu. Você olha pra pessoa, a pessoa tá te desejando, assim, com aquela cara de... Mordendo o biquinho. Aí só falta passar o lábio no a língua no lábio, assim, né? Revelações. Que você fala, o que você quer falar na hora pra não ser ofensivo, entendeu? É complicado. Oi, Vozinho. Fale, Fábio. Uma coisa. Veja só, se você sabe que o cara tava se lambendo, é porque você tava olhando pra ele também, né? Não, sabe quando você olha... Tipo, a pessoa tá te olhando e você disfarça. Você fala, porra, eu acho que aquele cara tá me olhando. Aí você dá aquela olhada de novo, o cara ainda tá te olhando. Parece que a pessoa não se mexe. Aí você começa a fazer c*** doce, né, velho? Você fica, né. Parece que a pessoa tá focada, assim, sabe? Tipo, pode passar gente na frente, ele continua olhando só naquela você direção. Você nem pra virar e falar assim, tô cagado? Ah, às vezes dá vontade, né, de perguntar essas coisas. Uma coisa desse tipo, né? Sei lá. Eu não consigo me sentir confortável, velho, em balada. Eu também não me sinto mais. Bom, eu posso dizer que eu não me enquadro na quantidade de homens que ficam na porta do banheiro feminino, tá? Mas, pô, eu acho que esses caras são... São os manezões de lá, né, velho? Esses caras, gente, são os caras que pegam a mulher mesmo, não, eu acho. Não, esses daí são os pseudo-pegadores. É, mas não são a predominância, não, viu? Aqueles cara? Que pegam a carne de pescoço e acham que estão comendo filé. É bem assim mesmo. É o que pega as bêbadas que estão entrando no banheiro, ele, tá não, ligado? Não, ou pega a bêbada ou pega aquela que não ficou com ninguém até então. É. Ela olha e fala, putz, é o que tem pra hoje. Agarra, mas, e tá ótimo. Esses caras são o mais mané mesmo. Eu me lembro que também teve um carnaval, velho, que eu fui aí, tem um amigo meu, era um experiente, né? Ele falando todos os macetes, né? Aí tinha um cara que ele viu assim, ó, olha aquele cara, né? Aí viu um cara lá que O cara prevê o futuro, né? Olha o que aquele cara vai fazer, ó, presta atenção. É mesmo. Eu conheço essa cena. Aí chegou assim, disse, olha aquele cara. Aí o cara tava todo malandrão assim, sabe? Dançando com sua porra, todo malandrão e com uma camisinha. É. Como se fosse um brinco, tá ligado? Assim, pendurado na orelha, sabe? Ó, cara, esse cara só quer se mostrar, pô. É um mané. Não pega ninguém, sabe? Daqui umas 3 horas, 4 horas, assim, já perto de acabar a festa, esse cara pega essa camisinha, faz um balão, começa a brincar com ela, tá ligado? Esse cara não pega ninguém, não, pô. Foi o que aconteceu. Ah, eu não fiquei pra ver o que aconteceu, né, velho? Isso é fato, cara. Você reconhece os tipinhos, assim, só de olhar, assim, você já sabe o cara que vai ficar com alguém, que vai sair dali acompanhado, e o cara que vai sair dali, provavelmente, com sapinho ou herpes, tá ligado? Ou que vai sair sozinho. Ou que vai sair sozinho, carregar todos os amigos. Só pelas atitudes do cara, dá pra saber. Normalmente, aquele cara que fica dançando muito, querendo se esfregar nas meninas, isso também é irritante, cara. Você tá dançando lá, o cara vem querendo se esfregar em você, puta parida, isso irrita demais. Ah, detalhe, raspando a bunda, né? Não, tem nego que vem roçar o peito nas suas costas. Aqueles caras que tem os peitos maior que o da gente, sabe? Os caras vêm com aqueles peitão assim, que dá até pra pôr sutiã, tá ligado? O Johnny Bravo, né, velho? É, e vem se esfregando. Aqueles caras que andam até torto, né? É, e pensa que tá abafando, sabe? Esses são os caras que andam com halter na mala do carro. Cara, isso não é legal, velho. Não vai pegar mulher assim, não vai ficar com ninguém assim. Atenção, você que se esfrega na balada, para, acabou, não dá certo e tu irrita, chega. É, mas também tem que ver que a Viviane não é bem a baladeira mais. Nossa, tipo, a Viviane, você pode ver que ela não não serve pra você fazer comparações, entendeu? Ela não gosta. É, de certa forma, era isso que eu queria falar. Não, pô, você quer ficar com uma menina? Faz isso que o Fábio falou, cara. Você perceba se a menina quer, né? Ficar com você primeiro, né? Se a menina... Aí voltou pro lance do olhar. Perceba se tem indícios antes, né? De você chegar chegando, assim. Que chega chegando, normalmente, em 60, 70% das vezes, você quebra a cara, né? Olha, vê se tem aquela conexão olho a olho. Pisca, vê se tem algum sorrisinho, uma mexidinha no cabelo, uma piscada de volta. Você tem que esperar o sinal. O sinal tá vermelho. É, né? Quando pisca, faz alguma coisa, aí o sinal fica verde. Não é assim, Vi? Ah, é, né? Ah, não tem aquelas pulseirinhas hoje em dia, cara, né? Cara, foi proibida essas pulseirinhas. Foi proibida essas pulseirinhas do sexo. Eu nem sabia o que era, já tava sendo proibido. Será? Que... Ah, pô, esse negócio de 12 anos, porra, caralho. Verdade. Onde não, é, tô viajando, né? Nessas pulseiras de agora não, então. Eu pensei que era a mesma coisa, mas tem umas festas específicas que tem, tipo, umas pulseiras, um colar, sim, coisa desse tipo, né? Isso tem. Ah, sim, que é pra especificar o que, que a pessoa faz. Festa de swing. Não, é tipo, tem a festa... Eu esqueci o nome da festa, mas você entra na festa, eles te dão uma pulseirinha antes de entrar, verde, vermelho ou amarela. Aí, dependendo da cor da pulseirinha que você tá, quer dizer que a pessoa pode estar disponível. Não. Festa do sinal. Eu não sei se é isso, não. É isso sim. Tem essas festas, sim. Essas festas existem. Você não vai nessas aí, não, né, Vi? Cara, eu nunca fui. Nem na época que eu era solteira e tal, eu nunca fui. O interessante é vocês sempre frisarem. Então, quando eu era solteira, quando eu era solteiro... Eu não gostava muito, não. Eu gostava mais de minhas festas que era open bar e tal. Olha só, cachaceira. Gosta. Eu tava mais nessas festas. Que era aquele negócio. Eu não ia em festa com o intuito de ficar, de beijar, de arranjar ninguém. Sabe? Ia com o intuito de beber. Eu sempre ia com o intuito de beber. Bebi então as rodas e gostou com a barra. Parei no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. Falou da boa de Maceió, cara. Da boa de Maceió, cara. Tu deve saber mais do que eu, pô. Ali, na Ponta Verde, por ali. É, né? Posto 7, né? Posto 7. É, e qual é a boa aí do Rio de Janeiro, Fábio? Fala uma maravilha aí da cidade, Fábio. Mulheres. Oi, olha só. Não, Fábio. Foi no plural. Você ainda não compartilhou aí a sua sabedoria, cara. O experiente, tem, assim, o segredo. Um manual, velho. Isso não existe. Mas onde é que você vai quando você... Tá querendo trocar o olho aí. Linguajar é isso? Desculpa, o que ele falou? Ele perguntou aonde o Fábio vai quando o Fábio tá querendo trocar o olho. Isso é um linguajar de quem conhece lugares. Que se troca o óleo. Olha só, o cara querendo fugir, querendo botar a complicação. Não. A partir do momento que tu joga na mão do cara, o cara pode devolver a granada na tua mão, sem o pino. Como que tu me fala uma dessa aqui? Ficou calado. É, ó, até ficou quietinho. Aonde que tu ia pra trocar o óleo quando tava quase vencendo? Tô aguardando pra ouvir. quando tava preto o óleo já, né? Cadê o Ike, né, velho, pra botar ordem aqui? Então, Fábio, mas aonde você vai quando você quer se divertir e conhecer as moças? Isso. Olha aí, ela traduziu. Tá, isso. Como vovó diria. As moçoilas. É. Aonde você vai? Então, cara, normalmente quando eu saio aqui, eu vou pra Lapa, algum lugar aqui na Lapa. Sei lá, tem bar, às vezes tem um show bom em algum lugar. Mas assim, essas, por exemplo, local com música eletrônica, normalmente não. É algo ilógico, assim, não tem lógica. Eu vejo lógica, sabia, velho? Eu acho que até pro nerd é melhor, sabia? Por quê? Porque é escuro, você não precisa saber dançar, qualquer coisa que você faz, tá às vezes escuro, você não tá nem dançando. Aquele nerd feio, sabe, que não tem chance com ninguém, ele vai pra balada, a menininha não vai ver, nossa, aquele cara é feio, não dá pra saber, tá escuro. Uma regra básica, se tem duas meninas... Você nunca chega sozinho. Se você chegar sozinho, você chega na mais fria. O que acontece? A amiga nunca vai deixar a outra sozinha sobrando. Você tem que virar e falar, e aí, vocês duas estão afim? Caralho, velho. Olha só, Ivozinho. Ivozinho topa tudo, né, velho? Não, tudo não. Só não vale dar a b***. Olha o nível. O resto vale nível. Cadê o nível? Depois fala do troca de olho aí. Existem menores de 15 anos escutando a cabeça estática, você sabe. É verdade. Ah, tem mesmo. Vai ter... Se perguntar de cantada ruim, agora eu lembrei de uma bem ruim. Eu tava com mais duas amigas. Mulher é impressionante, você sempre sai em bando. É uma coisa assim, é a matilha. Aí, mas esse dia eu tava com umas meninas da faculdade. Uma tava lá chorando as pitangas, lá afogando as mágoas. Tava lá bebendo no bar e eu tava na pista com a outra, né? Dançando, né? Aí chegou um cara, assim, eles eram de dois. Chegou. Um foi lá na minha amiga lá e o outro chegou em mim e virou e falou assim, né? Nossa, sabe, eu uso óculos também. Eu olhei assim e falei, é? Vixe, aí ele virou e falou assim, é, e ele tava de óculos, né? Aí eu virei e falei assim, ah, é? Assim, com aquela cara, só, né? De... Temos algo em comum, né? Não, era só o que ele faltava falar, não, né? Não, mas olha ver, nossa, foi elaborado. Que a gente tem em comum. Ele virou e falou assim, não, mas é que eu tava ali, eu tava sem óculos. Mas quando eu vi você chegando assim, de óculos, toda bonita, toda sem ligar por causa do óculos e tal, assim, eu me encorajei, resolvi colocar meu óculos também. Ah, ele quis falar que você é uma pessoa determinada, né? Que vai pra balada de óculos. Quer dizer que ele levou numa caixinha no bolso? Foi escondeu isso? Escondeu na cara? Cueca, tava, né? Pendurado no... Olha só, ele deve pensar, pô, se eu vi um de óculos, só tu essa, tá ligado? Vou deixar meu óculos aqui, stand by. Deixa ele passar, cara, deixa ele passar. Porque provavelmente ele era aquele nerd que juntou todas as forças, toda a coragem da vida dele pra poder falar com você e só conseguiu sair aquilo. Imagina, menino, depois. Porque depois disso, ele ainda ficou lá tentando, sabe? Só no chaveco. Aí ele acha que vai ganhar pela insistência. Aí ele começa, né? Ah, e aí? Você tá sabendo que vai ter um Avatar? Aí? Você já assistiu o Avatar? Assistiu o Avatar, né? Não, não. E depois? A gente descobriu que ele tinha até noiva, cara. O do óculos, já? É. Olha que malandrinho. Malandrinho. Tava aqui na cidade pra estudar e tinha uma noiva na cidade dele. É, então, aí, Fábio, caiu por terra a sua teoria do nerd... Não, era um supositório. E barraco na balada, alguém já presenciou? Eu já. Já sobrou um soco pra mim uma vez. Uma vez sobrou uma burdoada na orelha. Acho que a mais interessante foi quando a gente teve que pular em cima do segurança pra tirar um amigo meu que tava embaixo. De segurança? É, segurança tava batendo nele. Na verdade não era um. Por quê, velho? Segurança não bate assim nas pessoas. Tava eu, vai, uns quatro amigos... E um dos meus amigos tava com a namorada dele. Daqui a pouco passou um cara e fez o famoso fonfon na namorada do moleque. Aí, tipo, ele olhou assim. Aí, tipo, o outro menino que tava com a gente, não o namorado dela, falou, nossa, muito otário esse teu amigo aí, hein? Ela virou e falou, mas eu não sei quem é. Quando o namorado dela escutou, ele falou, não sei quem é quem. Aí o meu amigo, porra, tu não viu? Ah, o cara não tinha visto. É, um outro amigo nosso, entendeu? Ele falou, porra, tu não viu? O cara passou aqui... Deu aquele apertão aqui na tua namorada, ele falou, aonde? Ele aqui agora. Pra quê? Quem foi? Foi aquele ali. O segurança. Só colocou a mão no ombro, tá, do moleque e puxou. Quando o moleque virou, o moleque nem viu quem era. Só viu o soco. Começou uma briga e veio o segurança, começou a separar, só que em vez do segurança separar, não. O segurança começou a bater em quem tava batendo. Não foi muito legal. Cara, agora, a maior parte das brigas que tem em balada são por causa de mulher. Ah, ou por homem, né? Tu vai ver aquelas não, duas... Pô, mas se não fosse a mulher, o homem não ia ter onde apertar, tá ligado? A culpa aí foi da mulher, cara. Ah. É, mas... É. A Viviane tá certa, pô. É, né? Mas vai falar que não tem muito mais briga de mulher em balada do que briga de homem. Briga de mulher, pô. Ai, briga de mulher é uma coisa muito feia, cara. Porra. Nada, cara, é muito legal. É muito legal. É divertido demais. É bonito, é divertido. É entretenimento puro, tá ligado? É divertido. A gente começa a fazer o bolão. Ó, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Ó, cinco na ruiva. Cinco na gorda, né, velho? A gorda sempre ganha, pô. É o momento de glória. A rainha da balada. Quando ela fala rainha da balada, a mãe já pergunta, bateu em quem, tá ligado? Agora, meninos, uma coisa desagradabilíssima é... Quando a menina estiver passando, não agarre o braço dela. Isso é desagradável demais. Nem o cabelo. É, nem o cabelo. O cabelo é foda. Vem, mulher. Ah! Ou danceteria. Danceteria é coisa de... É a pior de... palavra que existe no mundo. Vovozinha falava, é, né? É, minha avó falava, cara. Quando ela namorava com meu avô. Então... Quando ela era um pão... coitada. Ou ela era uma... Ô, o Fábio quer concluir. Uma menina serelepe. Deixa o Fábio concluir, vai, pelo amor de Deus. Não, já esqueci, já esqueci. Não, voltando ao assunto, aí, sobre a boate, sobre São Paulo. Cara, esse negócio de agarrar braço é foda. Tem... Agarra o braço e puxa e dá aquele susto na menina lá. Nossa, que... Foi isso? Eu... Essa vai ser o efeito da nova gralha, né? Mas um problema, assim, do quando você sai assim à noite é que sempre tem um filho da puta desse, né, que vai só pra puxar briga, né? Ficar mexendo com a mulher do outro. Não, é de lei sempre isso. Tem, sempre, né? Tem aquele geralmente cara é o cara que canta pneu, assim, na rua, né? É. Já chega cantando que pneu. Que faz cavalo de pau, que nem a Viviane. É, a Viviane, seu passado maldito. É, né? Sempre tem. Ah! E aí, morreu? Peraí. A bola de feno tá passando. Pronto. Passou. Ah! Tem outra, né? Com licença. Você quer transar ou devo me desculpar? Como é que era aquela antiga? Oi, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, eu pego você agora, a gente vai tomar um sorvete, depois a gente vai fazer um sexo. Aí a menina fala o quê? Você fala, ah, tá bom, a gente pode comer pizza depois de fazer sexo. Ou seja, a gente chega à conclusão que a tarefa da mulher é sempre mais fácil. Ah, com certeza. Ela resolve, cara. Exatamente. Uma coisa, quando a mulher chega, é muito mais fácil. O cara vai falar não. Ah. O cara vai seguir o teorema de Carlão mesmo se a mulher for feia, entendeu? Teorema de Carlão é fazer uma baranga feliz pra você garantir o seu lugar no céu. Não importa se ela tem bigode, né? Não importa se ela tem bigode, se ela fala problema, se ela tem barriga de chope. Entendeu? Se ela tem... Credo. Ah! Essa história só não é mais conhecida do que a da loira do banheiro. Ai, meu Deus. E você sempre perde a oportunidade de fazer um link, né? Pra um gaveta estática passado, né? Você que tá escutando, você clica agora nisso que ele falou, que você vai ser direcionado pra um gaveta estática de Lendas Urbanas. Não, mas é verdade. Essas histórias assim existem, vai, em todo colégio. Yeah. Agora você clica nisso, vai ser pra histórias de colégio. Olha, eu vou falar a real, nem lembrava, entendeu? Que vocês tinham gravado um de história de colégio. Ah! Não, assim, você até entende, às vezes, a atitude, assim, das mulheres, né? Meio ríspida, assim. Eu já vi, assim, às vezes na Lapa, velho, os caras olhando com um olhar de fome, velho, pra eles, assim, tá ligado? Parece que a mulher é um bife, assim. Que o cara... Tem, cara, isso é tão desagradável, nossa, é constrangedor. Aquele, não, foi o que eu falei, foi como eu me senti, entendeu? Naquela vez, só faltava o cara lamber o... Você foi o bife, né? Você foi o bife. Cara, é desagradável. Entendeu? Sabe aquela cara de suculento? Eu acho que ele gostou, cara, ele não para de falar nisso. Meu, é assustador isso, né? Suspende as fritas, já o final chegou, né? Que horror! Cara, agora eu tô lembrando que teve um esmolé que me chamou de filezinho uma vez, velho. Na pior coisa, gente, a pior... Eu, sabe, eu sou homem. É mesmo, velho? Alguns acreditem ou não, eu sou. E eu sinto vergonha de tapar... Tem as cantadas com nomes também, né? Acho que o vozinho deve ter visto aí já. Tem aquela que é assim. Oi, meu nome é Arlindo, mas pode me chamar de Lindo, porque perdi o ar quando te vi. Ah, é de doer. Nossa. Seu nome é Tamara? Não, pode não ser Tamara, mas você tá maravilhosa. Cara. Meu Deus, sou o Tarzan. Quero ser minha macaca, quero dizer, Jane? Não, esse de vozinho não tem lógica. Meu, tamo com quase uma hora e meia já. E eu que achei que não ia render isso aqui. Tá rendendo muita merda, né, velho? Ah, mas merda é sempre importante, né? Falando merda é tudo bem. E aí, pessoal, aqui começando mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. E aí? Então, qual é a grande novidade, Vi, que estamos nessa semana? Camiseta? Ela chutou. Não, é porque tem duas, tem o resultado da promoção da gaveta não, dos desesperados. Isso não é grande novidade. A grande novidade são as camisetas. Camiseta de gaveteiro. Tá trabalhando com as encomendas aí, quem quiser... tem uma camiseta aí com um preço super acessível para uma camiseta de qualidade impecável. E quem se interessar, dá uma olhada lá nas artes, que a gente tá colocando um link aí na postagem, direto lá para o nosso fórum. Que a gente fez um tópico para quem quiser encomendar a camiseta. Tá muito legal, em breve tirarei fotos fazendo poses legais com a minha camiseta. Poses sexys? É, né? A Júlia tava dando essa a sugestão agora há pouco, sabe? Ela tava aqui dizendo que depois, quando todo mundo pegar a sua camiseta, a gente devia mandar o pessoal tirar foto, sabe? Cada um fazendo algumas poses exóticas. Ah, não, não. Cada um tira uma não pose. Não dá ideia, que vai ter negro tirando foto só de camiseta. Exótica não é erótica, né? Ou tirando a foto que... usando a camiseta sentada no vaso sanitário. Melhor não dá ideia, né? Não. Ah, cara, mas vai ser legal, pô. A gente podia botar assim, pra quem receber a camiseta, tirar foto pra gente botar na vitrine depois, ave, né? Cada um com suas poses. Eu vou tirar foto, cara. Vou mandar meu irmão tirar foto também. Eu vou tirar, mas eu sou uma pessoa normal. Eu vou tirar foto como uma pessoa com a mão normal. Com na cintura, né? Normalzinho, é, assim. Com a mão na cintura. Padrão. Ou fazendo paz e amor. Fazendo ver da vitória. Beleza. Aproveitando, então, acessem o fórum. É, né? Participem lá também. Aproveitem. Vai lá, entra pra olhar. Que nem aquele pessoal que entra no shopping, né? Pra olhar as coisas. Você entra lá pra olhar as camisetas. E aproveita e faz uma horinha também nos outros fóruns já, nas outras sessões. Sim. Tenta acertar lá os filmes. É, né? Beleza. E o que mais? E também temos o resultado da promoção da Gaveta dos Desesperados, que enfim saiu. Saiu, é, quase que não ia, né? Ainda chegou ali batendo na trave, né? Saiu um número vago, a gente fez outro rapidinho. Mas é um povo azarado também, né, velho? A gente, acho que a gente até agora fez quantos sorteios, contando com rifa e tudo? Fez o quê? Três sorteios? Três sorteios desses três, dois não saíram, né? Esse terceiro, esse saiu porque a gente fez de novo, né? É, e quem foi o ganhador? Foi o Evandro, do Twitter. É, cara, eu vi ele tweetou lá depois, ficou mó feliz. Opa, cara, enfim, ganhou alguma coisa no Twitter, velho. É o povo que quer ganhar vida no Twitter, né, cara? Não, cara, ganhou um DVD. Ele falou até que ia linkar a gente depois, né? É, foi isso. Eu já não sei, eu já não sei. É, falar ele falou, né? É, eu visitei o blog dele hoje, inclusive, e não tinha nada. Ai, maldito, acho que ele tá esperando. Tá esperando chegar, né? É, tá esperando receber o DVD. Já enviamos, foi enviado na segunda, deve tá chegando aí no máximo até quinta-feira, viu, Evandro? Fica tranquilo. Mais alguma coisa, Vivi? Acabou. Acabou? Não temos recadinhos? Não tem recadinhos da Xuxa? Hoje não tem recadinhos pra Xuxa, o pessoal abandonou a gente no Orkut. Pessoal, mandem recadinhos pra gente lá no Orkut também, que a gente vai mande recadinhos, pode postar lá no tópico, lá, recados para a Gavi Estática, lá da comunidade do Orkut. A gente lê aqui com muito carinho, faz até voz fofolete pra vocês. neguinho, cachorro.